Retaguarda em coordenação com o Jeep de solo, reporte para ataque. Cosmo Avenca está autorizado, reportar ataque, está 3259. Orião, tem acionamento inicialmente, aguarde para decolagem. Eu ativo, só autorizado. Autorizado, pode prosseguir. Via Oscar inicialmente, guardião, informa o tráfego no ponto de parada da Bata. Estou com o banho da Gol agora já 2 milhas da pouso na 1-0, ok? Obrigado, estou deslocando. Angosca, prossiga para o controle. Fox Angosca, estacionada por transporte. E acione código 0135. Mantenha 50 mil visuais, ou no 1500 pés, proa de Paris, para ingressar no cordão interlado. Salvador, Oxalé, 6321, não pode estar a pronto. O Guardião 06 tem livre decolagem, sem graus com 7. E da Guardião, Marca de Juliette, estou com o tráfego agora 2 milhas pouso para a 1-7. Tráfego autorizado, pistão 1-7, sem graus com 7. Autorizado no 7 de novembro alto. No 38, o solo agora, os 48, direito 219, o solo livrar, bem-vindo. Bosch 6311, ali mantém. Alher mantém, 6311. Também é decolado os 48, ingressar litoral, controle 198, bom voo. 198, grato. Com a 888, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Papa Tango Bravo, que Luiz, que não escutou do solo. Panhão, 06. 06, destino Andina, informe final para pouso. Passará para Papo do Guardião, 06. 245. Quais situações? O Mike e a Juliette, após o pouso do TRG-50, a NIM mantém cabeceira 7. Alfa, considere solo 50, backtrack, hotel Pátio Pato, via pista, reporte mesmo ali. Backtrack, backtrack. 3859, confirme somente a autonomia. 4 e 35. 3859, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera chama a torre 118, decimal 95, altímetro 1014. Via Índia, ponto de espera, torre 1895, 1888, autorizado táxi via Juliette para o gate 04. Juliette, 04, vamos, 88, obrigado. Luiz, que é o solo. 9.8, com voo. 19.8, bom dia, Xané 63, 1-1. Controle 1-1-9, decimal 8, aciona 0-1-0-2-1-6. Cadastro, 3-6, saída da EL. Saída da EL para 3-6-0, Xané 63, 1-1. Que Luiz, apenas alertando aí, a gente verificou aqui no equipamento, sua chamada foi aos 4-5, ok? Para evitar que da próxima vez tenha que apresentar novo plano, apresenta a DLA com antecedência, no tempo previsto para isso, ou chame com antecedência, ok? Item da colagem autorizada, 128. No problem. Lima tem 17. Juliette, ingressar a Xé, controle 199.8, decolada 52, bom voo. Vem, olha o controle agora, 198, obrigado, até a volta. Juliette, Salvador, muito bom dia. Papá, Romeu, Mike, Eco, Juliette. Mike, Eco, Juliette, pra você. Agora eu não sei, você transfere na sua escuta. Mike. Aqui é a Juliette, mantendo condições iguais, 1.500 de correção bico, 1.000 pés no corredor Axé. Juliette, 1.000 pés na Axé, Júlia. Guardião 06, frequência livre. Afirmo. Ali mantém. Ali mantém 10, 3859. Livre acionamento aqui, Luiz, chama o táxi. O meu, decolado agora 5-3, condições de curvagem esquerda imediata para cruzamento do campo, para prosseguir no corredor forte. Afirmativo de imediato. Autorizado. Fox Tango África, direto rotatória. Rotatória África. Alfa Romeo para o cruzamento. Autorizado o cruzamento. O Lima, Alfa Romeo. Certo. Informe forma o tráfego, usou o campo, está mantendo o setor norte e nordeste, está afastando 1.000 pés, não interfere na sua decolagem, o vento 120 graus, 89, decolagem 90, autorizado. Vente, livre decolagem, 3859. Questão, o Lima Alfa Romeo está presente, pode prosseguir em litoral norte, para interceptar o corredor forte, e após prosseguir até o destino, na minha escuta, aguarde as férias de comunicações. O Lima Alfa Romeo está na proa ideal de Madre de Deus ser autorizado. Tudo Prossegue, então mantenha o eixo e chame agora o controle 199.8, Lima Alfa Romeo. 199.8, muito grato, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, o Papa Romeo, Lima Alfa Romeo. Não escuta ainda da torre. Desculpa. Controle Salvador, bom dia, é o Papa Romeo, Lima Alfa Romeo. Bom dia, Lima Alfa Romeo. Um no meu pé. Vai, comprou de Madre de Deus? Afirmativo. E na minha escuta? Na sua escuta. Repórter, ponto de espera do 97. Decolada aí agora os 56, controle 199.8, tem um voo. 19800, muito obrigado, bom dia e bom final de semana. Comente. Controle Salvador, bom dia, está 3859. 3859, submarino nível 340, saída da Elba, vai sair da árvore. Positivo na saída da Elba. Checo Juliette, ciente, aguarde para atender ao 105. Pode subir inicialmente para 3.500. 3.859, vai cruzando já 3.500. Poderemos seguir direto para Arbor sem ir até a interceptação? Pode voar Elefa, 3.859. Positivo, Elefa, então. Muito obrigado. Mike Eco Juliette, Salvador. Qual será a pro ideal para a conquista? Ele pode voar direto e subir inicialmente para 3.500, Mike Eco Juliette. Prossiga. Então prossiga via do Bonfim após rotatória, o Guardião 0. Afirmativo, sobre o farol da barra, está autorizado. Se precisar se deslocar da região, aí só me avisa. Voo 9251, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 400. Decola da pista 10, com primeira curva direita. Saída da EL, Leda após bridge. Em bridge intercepta Upesolo 16, após Belo Horizonte, direto Trive, direto Poços de Calda, prossegue de acordo com a rota do plano de voo. Transponder 5011 no controle 199.8. Ticona 3325, Xarané 3 do Nuno. Fox Angosta. Bravo que Luiz, que é autorizado ingresso no 7, porte aliado pronto, informa o tráfego a 5 milhas aproximando o final no 7. Muito bom dia, esse é o 35414, quem tiver informação, um dia. 5414, 53 milhas de Salvador, contato radar, vou na proa de TAP para chegar na Mari, reporte para a descida. Na proa de TAP, para a descida, 5414. Roger, 1982, maintain level 050, after the top position, descent 2000 feet. Ok, na escuta permanente, o Guardião 06. Agora, na Juliette 06. Mike Echo Juliette, aguarde para acender, temos duas aeronaves na chegada da Mari, uma à sua posição de 11, 10 horas, 8 milhas, e outra 11 horas e 16 milhas com destino ao Salvador. 160, controle 199.8. Do centro ao nível 260. Restrito 260 em ascensão, está 3859. China X-Ray, confirme parte que se encontra. China X-Ray, confirme pessoas a bordo. 5414, desça ao nível 050. 050, 5414. Mike Echo Juliette, livre do staff, suba e mantenha 105. Eco, informa ainda que requer um backbreak para o hangar da Bata após o pouso, se autorizar. Sim, entre. Não há tráfego agora no momento da reportar. Está a pista toda sua. Até. TV e direcionamento, sempre táxi. Bravo, Kilo Whisky. Decolado agora, 03, autorizado por vai esquerda para cruzamento do campo. Use o campo sobre a vertical da 28, já interceptando via corredor forte. Está autorizado o cruzamento do campo, cruzará na vertical da 28, o Bravo Kilo Whisky reportará. Zona 0, Chanel 62, 50. 3859, chame Recife, frequência 128, décimo 8. 288, até 3859. O Ocean Air 6250, desça para 3000 pés, ajuste 1014. 3014, 6250. Obrigado, Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, identifique, chega da Mar e desça ao 050. 4443 para Mari, para o 050. Quer que o Juliette seja chamado para conquista? 300, grato. Agora. Ô, Bravo, que Luiz, que Luiz, 1028. Se eu conseguir uma tentativa, mais 5, mais 3 minutos após a estreia do corredor forte. Vamos manter o setor Nordeste? Ah, firme, só mais uns 3 minutinhos. Ok, então, mantendo a minha escuta, o Bravo, que Luiz, e reporte quando. Para afastamento, ok? Afirmativo, reporte para afastamento, Bravo Kilo Whisky, grato. guarda pro do Buraquinha. Gente, pode prosseguir, Bravo Kiwiski, na minha escuta, aguarde para a transferência de comunicações. Prossegue aguardando transferência, o Bravo Kiwiski. Desça para 2000 pés, ajuste no 0114. Vai seguir um Boeing 738 a meia dúzia de milhas com 190 ground speed. Tá, tente então, descendo para 2000, e ele é seguindo o 737, já está reduzido, vai reduzir mais ainda. 0.8, 198, braço, tá, braço, braço, braço. Quatro, passa 6000, autoriza descer. Trip 54 no 4, desça para 3000 pés, tá justo no 0 no 4. Descendo para 3000 pés, 10 no 4, trip 54 no 4. Voo no 982, estabilizou? Zero. Chame torre, 1895. O Bravo Kiwiski decorado da 17, no corredor forte, número 6, Cararaca Juma, acionado 0216. 6250, ciente autorizado ele. Kiwiski, Bravo Kiwiski decorado 17, corredor forte, número 6, acionado 0216 para Aracaju, 02 a bordo. Bravo que Luiz, que ciente, mantenha as condições visuais, reporte a 2 milhas, Salvador. Reportará livrando o CPTR, Bravo que Luiz. Como é que é com o Juliette, ciente? Suba para o 085. Boa noite, Sustraff, Pietro Lander, 1010, e Sal 110. Lima Alfa Romeo, ciente, autorizado, vai manter o número pé? Ciente, Lima Alfa Romeo. 3000 pés, 5414. Trip 5414, reduz a velocidade para 1.709 nós. Vai seguir a aeronave da Airbus 320 a meia dúzia de milhas com 1.970 graus de speed. Desça para 2000 pés, ajusta no 0.4. 2000 pés reduzindo no 0.4, trip 5414. Estabilizou 6250. Oceana é 6250, complete a final, chame torre. 1895. 295, 6250, boa. Trip 5414, autorizada a final ILS, é estabilizado. Pois era estabilizado, trip 5414. Salvador, Oxenar 6250, passando Simbra, baixou e travou. Oxenar 6250, quando aproximação, informa que estarei em tráfego avistado. Sim, gente, aguardando, 6250. A2 on the ground, 1-1, turn right taxi and call, ground 121.9 and welcome. Bom, 9251, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera Chame a Torre, 198.95, altímetro no 014. Bom, 1982, approved taxi via Alfa, report before taxi Juliet. Romeu Golf, desça para 2.000 pés, ajusta no 014, autorizado a sinal LS, posto estabilizado. IP 54 no 4, estabilizou? 4 no 4. Trip 54 no 4, controle? Estabilizado, ILS, pista no 0, trip 54 no 4, baixando travado. Chame torre, 11895, trip 54 no 4. 118.95? 11895. 118.95, obrigado, uma boa, trip 54 no 4. Olá. Bravo, que Luiz, controle. Ah, escuta controle, prossiga. Confira sua estimada de pouso. Estimada de pouso em Aracaju. Os pontos. Doutor, muito bom dia, esse é o trip 54 no 4. Passou o externo, baixado, travado. Alistado, trip 54 no 4. Vento 1, acendendo com 10. E este agora livre, por autoridade. Pouso liberado, trip 54 no 4. Correction, 05. Solo, Chanel 6250, livrou. Chanel 6250, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 02. Alfa Juliette para o 02, o 6250. No 350, confere. Ah, 55, no 355. Novembro Yankee Mike, autorizado Salvador para Salvador, com TGN em Veracruz, mantendo o nome o pés no corredor Axé, decola da 117, com primeira curva à direita, transponder 01174, controle 119.8. Confirmando TGN em Valença. Novembro Yankee Mike, corrigindo, autorizado Salvador para Salvador, com TGN em Valença. Que mais cotejamento correto, reporte pronto, correção para acionamento, táxi chame a torre, frequência 18.95, altímetro 1.014, confirme o pátio que se encontra e pessoas a bordo. Que mais bom voo. Bom, 9 is 2 in coordination with the infrared. Stand by, please. Flash, impact. Trip 5494, prossegue ataque via Alfa Juliette, reporte antes da Juliette. Alfa Juliette, reporte antes da Juliette, 5494. Zona 397, informação em curso é a Índia, aguarde um minuto para cópia. Importante isso aí, pode evitar separação. Vento 510, livre decolagem. Livre decolagem é o 0, mantenha a posse, é o 040, voo nós dois. Romeu Tio Alex Rey, decolado agora, 17, controle 199.8, bom. Controle 198, grato pelo trabalho de Tio Alex Rey. Controle Salvador, muito bom dia, Papatango Romeu Tio Alex Rey, decolado 197, cumprindo o coral. Papatango Romeu Tio Alex Rey, contato radar, saída coral, tudo em manter nível de voo 080, dá presente, vê coral. 080, dá presente, coral, Romeu Tio Alex Rey. Alô, 9BN, mais para o táxi. Alô, 9BN, mais para o táxi. Dois ataques, tem que mais que esperar para ingresso no 7. Vamos passar no ponto de espera para o 97, 9BN, mais. 4, prossegue a táxi via Juliette para o pátio 3, posição 03. E prossegue Juliette para o pátio 3, posição 3, 5494. Com 925. 1397, autorizado Salvador para Congonha, São Paulo, nível 360. Via Upezulu 16, após Belo Horizonte, direto Trive, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da Euleda, após bridge. Em bridge, intercepta Upezulu 16. Transponder 5042, controle 199.8. 251, no contato radar, saída da El, submantém nível de voo 400. Sobe, mantém nível 400, gol 9251. Foi instruído a manter a proa até 4.000, confirma? Voo 9251, autoriza direto Leda, subindo pro 400. Ciente, ao direto Leda da presente, 400, nível gol 9251. Romeu, Romeu Golf, localizador. Confirme para o controle? É o Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, chame torre, 1895. 1895, grato, bom dia. Temos o seu plano aqui no sistema. Entrar em coordenação com a sala IS, aguarde um minuto. E a tráfego avistado, atenção em pouso 1-0 ou 1-7? 1-7, se possível, passe pela direita. Afirmativo, reporte no ponto de ar de cancelamento para a base, para seguir com base pela direita da 1-7, erro da Golf. Trip 5403, aciona a identificação, autorizado de chegada Bonf, desça para nível de voo 060. 060, pode voar Bonf? Trip 5403, mantenha de Alagoinhas para a chegada Bonf. Mantenha, 5403, Salvador da 3896. TAM 3896, aciona a identificação, autorizado de chegada Mari, desça para nível de voo 050. 050, qual que é a número da frente? Realmente será o 5. Patrulha, o Guardião 06 livrou a Pituba, está no sobrevoo agora do Parque Pituaçu, na sua escuta. Sim, a gente vai prosseguir para pouso, Guardião 06. Negativo, retorna para onde? Cima. Tenente, mantendo quente, vai. Guardião 06. É. Salvador, eu mando 20. Curva direita, transponder ao padrão, controle 119.8. Golf? Aéreo está? Feito. Mike, cuidado, tá com o atendimento correto, com 100 pessoas a bordo? Mike Delta, paracionamento, táxi, chamamento e frequência 198.95, altímetro 1094. Bravo, que Luiz, que sente, frequência livre. Frequência livre, bravo, Luiz. Controle, Romeu Charlie, X-Way, sim, Uber, mantenha nível de voo 100. 100, Charlie, X-Way. É o Quebec, Brasília. Acione código 5023. Charlie Hotel Quebec, acione e transponder 5023. 5023. Só 923, pode sim, frequência livre estacionar, bem-vindo. Charlie Hotel Quebec, irá subir e manter nível de voo 055? Sim. TAM 3896, autorizado direto ITAP. TAM 3896, pode Baduna? Tá, 3896, convetoração para final da 10, curva esquerda, proa 050, reposta estabilizada. Condo 20, reduza para 250 mais. Condor 20, controle. Mike, quando pronto, tem livre decolagem, 120.8. Guardião 06, reporte final para pouso. Condor 20, controle. Prossiga. Reduza para 2209. 2209, Condor. Uno 397, coordenação com a equipe de solo, reporte para táxi. Aqui na colada 25, ingressa a check controle 198, movou. 198, grato, nós abrimos mais. Folha Salvador, muito bom dia, o Papatango November Yankee Mike, decolado da 17 na sua escuta. Papatango November Yankee Mike, mantém as condições visuais, ano 1000 pés, reporta Farol da Barra. Reporta Farol da Barra, November Yankee Mike. Salvador, bom dia, Papatango, Papatango Romeu, formação Índia. Salvador, bom dia, Papá Romeu, Papá Tango Romeu. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, aciona identificação, autorizar a chegada a Mari, desce para nível de voo 070. Mari, 70, Romeu. Voo 9251, no chame centro Recife, frequência 1251. 1251, bom dia, voo 9251. Controle, o 35403, só prosseguindo a descida. Trip 5403, desça para 4000 pés, ajuste no 014. 4000 ou no 014? Não, 06, frequência livre. Delta, autorizado em 107, a porta era de fronte. Autorizado em 107, reforço alinhado e pronto. América 239, Vector 4 Space, turn left, correct, turn right, head 180, limit magnetic 120, Simber, end bit. Controle está 3896, solicita 2000, condições visuais. América 239, vector 4 space, turn right, head 180. Right turn 180 for American 239. Turn 3896, desça para 2000 pés, autorizado a final IS, é portabilizado. 3896. Altímetro 1014. Fono 397, bom voo. 050, descendo para 5000, ajustado no 0104. Condor 20, desça para 3000 pés, ajuste no 014. Para 3000, no 014. Lima Papa Mike, prossiga. Lima Papa Mike, decolado de Serra Índia, Índia, prosseguindo para o mesmo, com sobrevoo na Ilha de Maré, no momento 500 pés da GL sobre Paripe. Acionado 014604 a bordo. Ciente, Lima Papa Mike. Trip 5403, vetoração para o sequenciamento, curva à direita, proa 240. Direita 240, que velocidade que a gente mantém? 1909, trip 5403. 90. Delta decolada agora, os 9, controle 1909.8, ingresso a checa. Bom, bom. 198, Delta. Meu, reduza para 2209. Reduzindo 229, Papá Tango Romeu. Quando o Lima Papá Mike vai permanecer aqui por 5 minutos na cidade baixa, 500 pés da GL. Gente, Lima Papá Mike. Controle, Salvador é o Papá Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, autoridade direto Manassi, repórter livre na CTR. Solicita, Sérgio, se possível, até 500 pés, corredor Axé até o farol da barra. De lá prossegue, acendendo para 1000 pés, direto para aqui. Ciente, Mike Eco Delta. Delta. América 239. Turn left, head 150. Left turn to 150, man, 239. Papapá, Tango Romeu, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 010. Limite magnética 1, correção 080 de Simbra. Esquerda 010, limite a 080 de Simbra, Papá Tango Romeu. 403 atingiu 4000. Entendi. Condor 20, desça para 2000 pés, ajusta no 014. Para 2000, ajustado no 014. Terra Nova Inicial, decolagem 31, no controle 1998, bom voo. Bom dia, obrigado, vamos embora. América 239, for interceptor localized, turn left, head 070, descend 3000 feet, canet 1014. Delta 70, 3000 feet, American 239. Salvador, bom dia, gol no 888, tá cruzando 1800 pés, altura direto da L. Voo no 397, saída da L, sul e mantém nível de voo 360. Trip 5403, curva esquerda, proa 210. Utilizado 3996. Tan 3896, chame torre, 1-1-895. Boa. 397, pode voar direto da L? 5403. Salvador, o gol 397 pode voar direto da El? Gol no 397, autorizado, direto Lenda. Direto Lenda, obrigado. América 239, descend 2000 feet, Canadian 1014. Ok, 2014, is that correct? Trip 5403, desça para 3000 pés, ajusta no 014. 3000 no 014. Papapá, Tango Romeu, desça para 4000 pés, ajusta no 014. 4014, Papá Tango Romeu. Afirmativo, sinal 10, baixar travado. Pouso autorizado, momento 1100, nós, TAM 3896. Confirma o vento? Sim, você que deixa o vento. Xanay 6140, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Camarada. Tá, full LS. 05, da aproximação número 2, o Condo 20. Condo 20. Filmando aqui em Itaparica? Afirmo, trip 5403. Obrigado. November Yankee Mike, no atraso foi informado nesse setor, frequência livre. Frequência livre, November Yankee Mike. Salvador, Lima, Papa Mike. Gente, Lima, Papa Mike. Papa Tango Romeu, curva à direita na proa 055. Direita 055, Papa Tango Romeu. Trip 5407 para interceptar o curso localizador, curva esquerda para o 070. Esquerda 070, 5403. Papá Tango Romeu, reduza para 190 nós. Reduzindo, 190 nós, Papá Tango Romeu. Condor. Dezoito nove meia, solo agora 35, bem-vindo, direita, Oliveira 1219, solo. Boa. 120, bate militar? Afirmo. 2000, 1-0-1-4, chamará estabilizado, solo, tá 3, solo, tá São 3896, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 06. Alfa Juliette 06. Todo ciente, reposta livre na CT. Combustível. Ciente. O meu papai Juliette, prossiga. America 239, contact with tower, 118-1905. 1-800-5, hello. Controle, o Guardião 06, Randal de Itapuã. Guardião 06, chame torre, 1-1895. 1-1895. Salvador, é o Guardião 06? 06, não escuta, prossiga. Randal de Itapuã, que tinha na pouso, não grave. Sente, Guardião 06, condições de aproximar a carroceria 35, parada na mesma? Sim. Ok, então autorizado a aproximar a carroceria 35, mantenha-se parado sobre a 35, devido à aeronave na aproximação da 10. Outra carroceria 35, Guardião 06. Pacific Tower, American 239, we're on final for the ILS. Nova 239, continue approaching, protect from navigated. Gente, Papá Tango Romeu. Controlado, Condor. Condor, sim, libere na à direita e prossiga na minha escuta via Alfa e reporte com espera da Delta para o cruzamento da pista 10. Via Alfa, reportada para o cruzamento, Condor, sua escuta. Meu papai Juliette, acione código 5001. Front track information. Nosso soft center, no problem, ok? Ok, we're clear to land, American 239. Zero meia, acione tráfego da América 2 milhas para o pouso, 110. Mantenha a situação com o mesmo, pode prosseguir com a pessoa 35 inicialmente. Localizador, TRIP 5403. TRIP 5403, complete final, chame torre, 1-1895. 1895, muito obrigado pela informação. O eixo, você já pode prosseguir direto para o GRAES, se preferir. Sente, se autorizado, 06 seguiria a retaguarda no mesmo, direto. Pronto, pode ser então, Guardião, pode prosseguir então, pode prosseguir já direto. Até a parte do GRAE, vento 130.8. Ciente, entendi que está autorizado a prosseguir a retaguarda no mesmo direto GRAE, Guardião Vermelho. Torre, bom dia. 5403, 9 milhas, localizador. Essa aproximação é formada em fita livre, 549 milhas. Guardando, 5403. Para cruzar o ponto do vento. Pouso América está autorizado, Condor, até o hotel, pátio militar, se você viu estacionar, bem-vindo. Pouso América, autorizado, chega da mar e desça para o nível de voo 050. Pouso 397, controle. América 229, da Uneguado, 40. Turn right taxi, call ground control, 121-9, welcome. Okay, right turn and then ground control, 1219, American 239. Romeu, Papai Juliette, acione código 5001. Confirme nível final para o destino. 9-1-1. S239, approved taxi via Alpha Juliet to gate 11. Ok, Alpha Juliet to gate 11. Check trem, pista livre, pouso autorizado, 130 graus com 10 nós. Livre, pouso trip. Está travado? Baixei, travou, muito obrigado. Gol no 983, informação Índia, confere, pronto, cópia. Gol no 983, autorizado Salvador para Guarulhos. Via Pesulo 16. Após Belo Horizonte, direto Trive, após de acordo com a auto previsão no bônus de voo. Nível autorizado é o 360, decola pista 10 com primeira curva direita, saída da Euleda após bridge. Em bridge intercepta Upezulo 16. Responder 5035, controle 1119, decimal 8. Ok, autorizado para Guarulhos, 360, volta contável plano. A saída da El, da bridge, intercepta Upezulo 16. Depois, Belo Horizonte. Controle de saída 119.8 e o transponder 5.0.5, o voo 1.9.8. Voo 1.9.8.3, cotejamento correto, é poste pronto para posicionamento. Chamada por pronto, obrigado. Romeu, Charlie, X-Way, controle. Papatango, Romeu, Charlie, X-Way, controle. Romeu, papai, Juliette. Peça pro Romeu Charlie X-Way chamar Ilhéus na frequência 1201. Um, 1220, prossiga. Zero informação em curso é a Índia, aguarde um minuto para cópia. Grato, Romeu Papai Juliette. Do 20 autorizado Salvador para Recife, o nível autorizado é o 270, via Uperuísque 58. Decolada a pista 10 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5051 no controle 119.8. Solo 121.9, o trip 5403, solo 44. Romeu, já que tem vento 120 com 7 com autoridade. Baixou, travou, livre pouso, pista 17, Papatango Romeu. Solo trip 5403, livrou, bom dia. Trip 5403, bom dia, autorizado táxi via Alfa, Juliette para o pátio 3, posição 04. Juliette, Alfa, Juliette, posição 04, pátio 3. Gol 1260, desça para 2000 pés, ajusta no 014. Desça para 2000 pés, ajustado no 014, com 1260.